Maldita e ensanguentada da ONU. O Fundo Monetário Internacional matará mais e mais. Não importa que campanhas venham a existir pela população timorense. Já não há tempo para negociações burocráticas. É preciso deixar os velhos hábitos e a demagogia para o lixo. Não clamamos pateticamente a independência do Timor-Leste, mesmo porque a independência de qualquer nação é apenas uma desculpa para mais e mais destroços. É apenas uma moeda a mais para a perpetuação política de sangue derramado e apodrecido de milhares e milhares de pessoas. Nem reconhecemos Xanana Gusmão como alguém verdadeiramente mobilizado contra a sociedade e seu teatro de opressão. O Timor-Leste está morto e é assim que nossos corações se encontram. Agora, hoje, 1999, é assim que nós expressamos e sentimos a agonia timorense. sua morte, pois tamanha descoberta destroçou meu coração. Eis que nada sou. Não posso mais conceber os pensares abrigados nesta gélida alma. Já não os possuo mais, somos uma mesma coisa. Decepção, conforma-te com este presente da eternidade humana. Sou prova dessa existência estéril. Estéril de amores e geradora de horrores. A humanidade criou o absoluto para confortar-se em sua tumba, porque teve em seus próprios devaneios. Como pode ser tão maldita? Por pesares deste horror, deserto de toda a ordem. Foi somente com o cansaço pude ver meus lapsos. E o que poderia mais oferecer-te? Que lógicas ou conceitos inteligíveis compreenderiam meus desatinos? Ó, insolente alma, que não vê limites para a loucura. Nego-me em frente ao definido. O preço é ver atrocidades no lugar do futuro. E em tuas cinzas, a funesta comemoração dos meus próximos dias. Incendeio-te.